abraço da paixão. Ai, ai, ai, ai, meu Deus, o que aconteceu? O mundo tá perdido, eu não me entendo mais. Ai, ai, ai, ai, ai, meu Deus, no escuro é confissão. Para mim não tá bem claro o que é que eu faço da paixão. Cacamacho. Ai, ai, ai, ai, meu Deus, o que aconteceu? O mundo tá perdido, eu não me entendo mais. Ai, ai, ai, ai, ai, meu Deus, no escuro aconteceu. Para mim não tá bem claro passo da paixão. Ai, ai, ai, ai, meu Deus, o que aconteceu? O mundo tá perdido, eu não me entendo mais. Ai, ai, ai, ai, ai, meu Deus, no escuro a confissão. Para mim não tá bem claro o que é que eu faço da paixão. Já se animou.